Sucesso! Verão 40 graus com Neto LX. Portal do Arrocha. Vai malandra, remexe esse vovô. Vai malandra, eita louca, tô brincando com o vovô. Vai malandra, eita louca, tô brincando com o vovô. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, preste atenção. Você aguenta, se eu te olhar, descer que cara até o chão. Desce, rebola gostoso, empina me olhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo é taca, taca, taca. Desce, rebola gostoso, empina me olhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo é taca, taca. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Eu não vou mais parar, cê vai aguentar. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Eita pedido, se prepara, vou dançar, preste atenção. Sucesso! Você aguenta, se eu te olhar, descer que cara até o chão. Então desce, filho, vai, vai, vai, vai. Desce, rebola gostoso, empina, manhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca. Desce, rebola gostoso, me empina, me olhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Se prepara, vou dançar, preste atenção. Cê aguenta, cê olhar, descer que cada pé o chão. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai, vai malandra. Eita louca, tô brincando com esse bumbum. Vai, Nezinho, Zezinho. Vou ensinar a coreografia pras mulheres, hein. Verão 40 graus do LX. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Sucesso! É Parisês.